Olá pessoal, eu sou Júlia Vasconcelos e vou ministrar a vocês sobre o batismo com fogo. Eu fui convidada pela Michele e com muito amor eu aceitei essa responsabilidade de ministrar sobre vocês uma palavra que Deus confiou ao meu coração. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou Júlia Vasconcelos, serva de Deus, esposa do Clever, e mantenho um grupo chamado Mulheres Transformadas. Eu quero iniciar essa ministração orando por vocês. Pai, eu quero me colocar nessa hora diante da Tua presença. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, ó Deus, e receba a minha oração no alto dos Teus céus. Venha sobre nós, Pai, cobre nós com Teu sangue precioso, circunda-nos com a Tua infinita misericórdia, envolve-nos com o Teu amor e nos transforma de glória em glória. Contempla-nos, Senhor, nessa hora, liberta-nos de tudo que nos tem roubado da Tua presença, toma nossa mente cativa a Cristo, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. Que não seja a minha voz, nem os meus pensamentos, ó Deus, mas toma a minha mente, a minha boca e fala ao coração desses irmãos, ó Deus, conforme a Tua vontade, por amor do Teu nome, eu me coloco na Tua presença, me esvaziando de mim, para ser cheia do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, e faz a Tua obra através da minha vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu quero começar, então, lendo a palavra de Deus no livro 1 aos Coríntios, no capítulo 13, e a palavra de Deus nos diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, nem se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é linda, ela é perfeita, ela é agradável e ela vem como um bálsamo sobre os nossos corações. E nessa hora, eu gostaria de falar para vocês tudo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Então, eu vou começar contando um pouquinho do meu testemunho. Eu nasci numa família tradicional, né? Cresci crendo que para ser feliz eu precisaria fazer tudo aquilo que a minha carne necessitava, satisfazendo simplesmente a minha carne. Mas eu sempre tive dentro de mim um vazio muito grande. Então eu busquei preencher esse vazio nas drogas, nas bebidas, em homens, em tantas coisas. Como a gente vê tantas pessoas aí no mundo fazendo isso, que é uma prática comum. mas nada disso me satisfazia. Eu não entendi o que acontecia e o tempo foi passando. Após um relacionamento frustrado, eu estava desempregada, desesperada, porque eu já tinha uma vida, eu morava fora, eu tinha minha casa, eu tinha uma estabilidade, e eu fui completamente desestabilizada. E Deus, nesse momento, Ele teve muita misericórdia da minha alma, Ele me contemplou, e Ele me amou de uma forma que eu não entendi. E no meio daquela angústia de alma que eu estava sentindo, Deus abriu uma porta de emprego em São Paulo, que é onde eu me resido até hoje. Essa porta permanece aberta na minha vida, pela misericórdia de Deus. E Deus foi preparando todas as coisas. Minha família mora no interior, então eu vim para São Paulo. Deus preparou uma casa, Deus preparou esse emprego e foi preparando todas as coisas. E no meio de tantas preparações, Deus foi me cercando com servos e servas dele e me mostrando a diferença dos que serviam e dos que não serviam a Deus. Mas eu, cheia de pecado, cega, só tinha preconceitos. As minhas convicções não me permitiam perceber esse amor, esse cuidado que Deus tinha comigo. Eu tinha preconceito de quem servia a Deus. Eu não enxergava Deus como um Deus amoroso, um Deus vivo. Eu enxergava Deus como Ele era, me era apresentado, um Deus morto, pregado na cruz. Mas Deus me envolveu em seus laços de amor, me resgatou, me colocou na sua fileira santa, se fez conhecido a mim. E hoje eu estou aqui ministrando esse amor a vocês. E como nós lemos na palavra de Deus, O amor não é um sentimento. O amor é Jesus Cristo. E Jesus ali na cruz, Ele demonstrou todo o Seu amor por nós. Ele morreu, Ele se entregou, Ele sofreu tantas dores. Mesmo antes, muito antes de nós reconhecermos que Ele era o amor. Mas Ele ressuscitou. E em sua ressurreição, Ele nos resgatou do império das trevas. E nos amou com um amor tão maravilhoso. E Ele quer nessa hora que você compreenda esse amor que não ressente, que não guarda mágoas. Esse amor que tudo suporta, porque Ele suporta tudo por nós, Ele suportou tudo por nós. E eu queria que você entendesse esse amor que Deus tem por você. Que você sentisse esse amor e deixasse que esse amor entrasse em teu coração de forma diferente hoje, através dessa palavra. Que você meditasse em cada versículo desse que descreve como o amor é. Sente Jesus bem pertinho, paciente, bondoso, um Deus que te ama, que tem prazer em cuidar de você, que se alegra com a verdade, que crê que você pode ser uma pessoa conforme Ele sonhou, porque Ele não te vê como você está, Ele vê como você pode ser, Ele te vê como Ele vai te transformar. Então, sente esse amor, deixa esse amor entrar no teu coração. E eu sei que Deus tem muitas coisas ainda para falar por nós. E eu imagino que você deve estar se perguntando, você falou que a ministração era batismo com fogo, Júlia. E o tema da ministração, você falou do amor. E eu te digo, é preciso entender o amor para que o fogo possa arder em nossos corações. Então, deixe esse amor invadir a tua alma nessa hora. Prostre-se diante do Senhor. Louve a Ele. Agradeça a Ele agora por esse amor. Porque Ele te ama, Ele te amou. E Ele te quer. Ele simplesmente te quer do jeito que você está, do jeito que você é. Deixa Ele te amar. Sinta. Simplesmente sinta o amor de Deus por você nessa hora.